gente segue e se atreve, vivenciando histórias de forma intensiva, extensiva, inclusiva, viva, arrepiando com a rima que nunca se esquiva, e valoriza a origem natural do Brasil. Guerreiro de terreiro, dispensa o fuzil, a palavra é poderosa porque a coragem aguça, enfrenta tempestades e o medo assusta, tesouro gigantesco que nem sei quanto custa, cria contradição, envenena sem culpa, a verdade é uma só, e não pede desculpa, ilumina o MC, persistente na luta, perseverante, esperançoso na busca por igualdade, de verdade, valiosa e justa. Que atrocida, o que manipula, aliena e escraviza, é pesticida, que desinfesta a nação e humaniza. Foram criados na terra Brasil, guerrilheiros que rajam palavras com a missão de resgatar sonhos de um povo domesticado. E meu poder na voz tá quase amordaçado, me faz lembrar senzala de negros caçados, de um quilombo estraçalhado pelos nobres barões e pelos pobres deputados que roubaram milhões. Exagerada até me faço, pois preciso ser claro, no núcleo do ciclone um militante revoltado, campos de concentração, codinome favela, eu vejo no Brasil desespero, miséria, do voto mal usado, do mal globalizado. Não vou viver assim, não vou morrer calado, eu quero uma melhor, eu quero uma saída, a força de um sonho resgatando a autoestima. Uma revolução começa na cabeça, dentro de você até que a coisa aconteça. Quando será nossa vez? Cadê nosso lugar? É quando esquecido, ter a fé pra acreditar que tudo vai mudar.